sai o sol na manhã, tão bonito e tão forte, e o dia inteirinho teu será minha sorte. Sai a tarde, vem a noite, e a lua tão brilhante no céu, e as estrelas refulgentes vão rasgando. Pra